só consigo pensar em você. O seu amor é como o ouro, me faz derreter. Sem pressa, suave presença, sem alívio. E quando você desvém, o meu sorriso abre na velocidade da luz. Você é quem me conduz. Presença vou estar sem mais.